se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê? Quem tem fé se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê? Deus fala com nós, mas ninguém escuta. Só lembramos de Deus quando precisamos de ajuda. Não quero ser mais um, eu quero ser um a mais. Falar do amor, contribuir com a paz. Eu observo a vida, mas sem estresse. Coisas boas e ruins no mundo acontecem. Vocês comemoram o segundo lugar, mas correu sozinho, o que comemorar? O Brasil tremeu, o Haiti sofreu. A culpa é do homem ou será de Deus? Tecnologia, o computador. O que Jesus criou, a ciência não explicou. Sabe, louco, quem me vê aqui sorrindo não sabe um terço do que eu estou sentindo. Sua mulher se comove com a cena da novela. Esqueceu sua filha que se viciou na pedra. Tá tudo errado, eu não consigo entender. Meu time foi campeão, mas eu ganhei o quê? Quem tem fé se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê? Quem tem fé se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê? E eu já fui Santo Tomé, tive que ver pra crer. Pois até as montanhas a fé pode mover. Independente de crenças, religião, Cristo alimentou a multidão com apenas um pão. O bangue é louco, né? Cê não acredita? E o que me diz da sua vida? O ar que respira, de cada passo, de cada perda, não fracasso. A força que levanta quem se acha derrotado. Em cada ser, na luta, vence o ar cansaço. Nos ouvidos não sussurra, ela grita alto. Te faz mais forte pra superar os obstáculos. Cada lugar, em todo canto, em qualquer barraco, ela alimenta a mente e o coração. Quem tem pode pá, quem não falha na missão. Em tempos modernos que tudo mudou, os corações era de humano, hoje dão vida aos robôs. Em um mundo mágico, talvez paranormal, que conta histórias baseadas na vida surreal. Se na escuridão o medo te atormenta, pode pá, queridão, sem fé você não aguenta. Quem tem fé se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê? Fé se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê? É, só digo amém. Tudo que acontece, malandro, cê nem percebe. Tá tudo escrito na Bíblia, irmão, o fim tá prestes. Mundão cabuloso, onde o ódio gera guerra. Aqui tem vários pecadores que aponta e joga pedra. Deus dá proteção, que a vida tá boa não. Guerra mata criança, político não é diversão. Homem inventando droga pra matar vários irmãos. Homem inventando bomba pra explodir uma multidão. Cadê o amor que Jesus Cristo deixou? Cadê o amor? Muitos nem quer se importou. Daqui sai palavras do fundo do coração. Joelho no chão, oração, Jesus traz salvação. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito justiça no meu olhar. Vamos prosperar, planta amor e vai regar. Aí você vai ver os frutos que vai te dar. Quem tem fé vai lá, porque terra não faltará. Só basta acreditar que a sua vida vai mudar. Quem tem fé se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê? Quem tem fé se apega na religião. É triste ver um homem se matando por pão. Tá tudo errado, não consigo entender. Gerar um filho, matar ele por quê?